No final da tarde desta sexta-feira, por volta de 17 horas e 15 minutos, socorristas do SIAT foram deslocados para o atendimento de uma situação de capotamento na Avenida Beira Rio, no bairro Jardim Festo Gato, proximidades do local conhecido como Favela do Bambu. Segundo informações, um veículo Toyota Premium com placas do Paraguai transitava em alta velocidade e seu condutor perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. Três paquistaneses estavam no interior do automóvel no momento em que ele capotou e foi parar a poucos metros de uma ribanceira. O automóvel, se não ficasse preso a árvores, poderia ter caído dentro de um rio. Uma mulher que apresentava um quadro de gravidez no oitavo mês e meio acabou sendo levada pelos socorristas do SIAT para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Não havia ferimentos aparentes, mas devido ao estado da gravidez, os socorristas optaram por levá-la para a unidade de socorro. As vítimas socorridas pelo SIAT e um autobomba-tanque resgate aguardou no local até a chegada da equipe do pelotão de trânsito do 14º BPM. A situação se tornou complicada, pois o tanque de combustível começou a vazar e o líquido escorreu para dentro do rio. Os bombeiros tiveram que fazer uma contenção até o carro ser destombado. A Polícia Militar não dispunha de guincho para fazer o atendimento da ocorrência, sendo necessário a solicitação de apoio de um guincho particular. Dos dois guinchos da Polícia Militar de Foz do Iguaçu, ambos ontem à tarde estavam sem condições de atendimento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.